Não copiei, não foi entendido, mas tudo bem. 270, 355-5. Salvador, Cruzão, vira uma nana, prontinho, para salva. Portugal 09, descendo e mantém 4000. Descendo e mantém 4000, é Portugal 09. Gol 1170, complete final IAS, torre 118, decimal. 118, decimal 6. Tudo bem, obrigado, boa noite. Trip 5595, curva agora à esquerda na proa 1110, reposta no localizador estabilizado. 1110 esquerda, reportará estabilizado localizador, trip 5595. Portugal 019, descend maintain 3000, 3000, the vector maintain present heading, e a limit will be the localizer. Clear down 3000, maintain present heading, limit localizer, Portugal 019. Motor de Salvador, boa noite, Oceana 6303, passando 1700. Oceana 6303, contato, submantém nível 360 na saída da Olida, após bridge. 360 da Olida, bridge, 6303, pode voar direto Olida, senhor? Autorizado. Direto ali, 6303. Autorizado, trip 5595. Autorizado, final LS, trip 5595. Final ILS autorizado, 5595. Portão de Salvador, boa noite, K3178, informação Quebec. K3178, sem identificação desse, mantém a altitude de 5000, aguarde LS X-Ray, ajuste 10015. 5000, identificou 10015, aposto a bonde, pode voar, TAP? Autorizado. É Portugal 019, descendo mantém 2000. Clear to send, mantém 2000, é Portugal 019. Portugal 019, turn the left heading 130, report established, localize. Heading 130, call established, localize, Portugal 019. Trip 5595, chame torre, 118, decimal 6. 18-6, 5595. O gol 970, passando mais, isso é difícil, você vai direto do Duna. Pode autorizar, azul 4290. Aguardando a autorização aí? Afirma, aguarde a autorização, desse mantém 3000, gol 9970. 9970, 3000 aguardando. Gol 1888, desse mantém 4000. 4888. Negativo, temos 4 na aproximação, gol 988, é o número 4 na aproximação. Gol 970, autorizado agora direto Duna, porém inicia redução aí para 1909. Ok, vai iniciar a redução direto Duna, obrigado, 1897. Vou no 888 do vetor, esquerda pro 230, se houver falha de comunicações, vou ir para cima na marcação no 20. Ok, direita 230, falha voa na 120, 888. Salvador, Portugal, 019, novo classe. Clear, final approach, tower, 118, decimal 6. Clear, final left approach, change tower 186. Boa noite, obrigado. Boa noite. Novamente, 35393, solicita táxi, 47 a bordo, 3 horas e 30, alterna Recife. Autorizado táxi Índia, ponte espera do 102895, corrigindo 18 metros. Tirei aula 015, 35393. 015, autorizado táxi à Índia, quando lá o próximo ponto espera, cabeceiro no 01186, 35393. Boa noite, 888, desse mantém 3000. 3000, mantém na proa, 88. Boa, 1970, antes da taxa Juliette. Juliette, portão 08, boa, 1970. Prossegue via Juliette para o 08, ou 970. Azul 4298, são 3 iniciando por cheque. Fecho. No 888, esquerda pro 200, se vai falar, intercepto localizador completo. 200, espalhar ali no localizador, 8. Salvador, Trip Papa Tangosca. Trip Papa Tangosca, sim. Desculpa aí, contra. Solo, Trip 5515, livrando a sua escuta. 515, Alfa Juliette mais 3. Alfa Juliette, parte 3, 5515. Gol no 888, desse mantém 2000, esquerda pro 150, reposta no localizador estabilizado. 150, 2000, reportar estabilizado, 88. Puxa na 6313, chame Recife agora. Frequência 251, na alterna 33, decimal 25. Recife 251, alternando 3325, via 3133. Então 3178, desça e mantenha 3000, vou direto Duna. 3000, direto Duna, 3178. 97 final LS, torre 1186. 970. Complexo final S, torre 1186. 86 até lá, 88. É. Salvador Azul 4298 com 69 a bordo, 2 horas e 22 de autonomia, alternando Maceió para o táxi. Autorizado, o táxi via Índia, ponte para dono 0, torre 2612, inclinado no 0, 15, 4298. Autorizado via Índia, vai chamar a torre 1186, Azul 4290, 4298. Controle Salvador, muito boa noite, tribo 5393. Boa noite, tribo 5393, contato. Tudo em matéria nível 90 na saída Purcajã, Maracajú. Matéria da saída, acionando 190, 5393. Desse mantendo 2000 autorizado final e aliás. 2000 está autorizado, mas pode estar pisado, está 3178. 3178, complete final S, torre 118, decimal meia. Obrigado, boa noite. Boa. Muito boa noite, UTAN 305330 para Recife. Chama frequência 118, só 612, para cópia. Vai também, obrigado. Salvador, azul 4298. Azul 4298. Contato, tudo mantém nível 300 na saída Momo, código pós-flock. Momo pós-flock para 300, azul 4298. Mas é Momo, código pós-flock. Momo, código pós-flock, azul 4298. Azul 4298, posição Momo, faça 150. Me Recife agora, frequência 12545, alterno 34 decimal 5. Recife 25 decimal 45, alterna 134 decimal 5, azul 4298. Recife 5393, chame Recife, frequência 12545, alterno 34 decimal 5. 12545345, 393, boa. Altitude, Salvador, muito boa tarde. Boa noite, contato 3305. Boa noite, contato, mantém 330 na Pucajão, Aracaju, TAM 3305. 330 na Pucajão, Aracaju, TAM 3305. Ocean Air 6212, Squawk Ident, descendo mantém 2000, altimeter 1015, via Mare Arrival, expect LS to X-ray runway 10, Ocean Air 6212. 6012015, Mare Arrival, expect ILS runway 10, and we request climbing to position ETAP or Duna and high speed. Clear direct to Duna and report reception localized and to 2000 and stock ident Oceana 6212. Clear direct to Duna 2000 and speed at your description, Oceana 6212. Mundo 134, tem informação, autorização Aracaju. Cadê a autorização Marcelo? Chame torre 18-6. 9810. Salvador, Rio 9810. Patrulha 3305, pode voar direto para Aracaju? Toro 3305. Chame agora Recife, Tano 3305. Sequência 12545, alterna 34.5. Boa viagem. 2545, 345, obrigado. 6212, establish ILS X-ray runway 10. Clear, fine approach, contact now tower, 118.6. 118.6, Oceania 612, goodbye. Right. Noite, bom 2, 50, passando 1.300. Voo 9250, boa noite, contato, sub mantém nível 370 na Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, pode fazer a Puca? Autorizado direto, Jamo. Aprova, graças. Azul 407, boa noite. Desce, mantenha 2000 na chegada à Mari, descendo via. Aguarde a LS X-Ray, ajuste no 095. Azul 4107. 2000 na chegada à Mari, via. No 095, ajuste para o LS X-Ray. Tem condições de voar direto e papo? Autorizado, direto ETAP, azul 4107. Tá, ETAP então, 4107, obrigado. Boa noite, bom 723. Isso mantém 4000, chegada bom, se aguarde LS X-Ray, ajuste no 095. Bom no 723. 5 Yankee, desse mantém a 5000, chegada a Mari, guarde LS X-Ray, ajuste no 095, acione a identificação, o Whisky Yankee Tango. Suba restrito a nível 350 pelo centro Recife. 350, aceita como final, 9250. Sim, tirei em forma mesmo. Autorizado o nível 350 agora, como de cruzeiro, 9250. Final 350, grato. Leva enfermo a bordo? Afirmo, esquentando. Gente, voe direto ETAP, o esquentando. Direto ETAP, o esquentando, graças. O esquentando, voe direto agora, dona, o esquentando.